Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Esse é o Regionaltas. Gordo, você esqueceu a pergunta. Pera, eu gosto de me apresentar primeiro. Esse é um problema seu, mas o padrão é pergunta, depois o programa. Tá bom, pergunta. Existe algum Power Rangers hétero? Sim, geralmente são três. Próxima pergunta? Só que aí tem uma certa dúvida, né? É. Será que eles são héteros mesmo? Não. Eles usam uma cor. Ah, se fosse existe. Colorido? Não, na verdade existe um Ranger hétero. É o do espaço. Ah? É, porque numa temporada, Power Rangers PD, o filho dele tá lá. Então se ele tem um filho, é porque ele tem uma esposa. Então se ele tem uma esposa, é porque ele é hétero. Ah! Tem que botar aqui esse sonzinho. Põe. Isso tem graça. Não é pra ter graça, só tô dizendo que acabei de descobrir a resposta da pergunta. Próxima pergunta. Por que... Fala. Por que que não tem um Power Ranger cinza ou um lilás? Isso é racismo. Racismo não, tem um Ranger cinza, mas geralmente... Ranger branco tem, né? Uma temporada apareceu o Ranger branco? Não, acho que três. É, né? Samurai. É aquele Power Ranger especial lá, que é praticamente o principal. Não, geralmente o Ranger branco é o fudão na história. Mas geralmente é o sexto. Ele aparece do nada, mais forte que os cinco juntos. Pode com os cinco. É. Você não acha o Power Rangers uma incentivação à prática do galeroso? Tipo, vocês têm que aprender que 5 contra 1 ganha e tal. Nunca é 1 contra 1, é sempre 5 contra 1. Então é você pegar o seu galeral, se vestir em cores e pronto, começar a bater nos... Não. Vai estar nos criminosos. Não, mas não é 5 contra 1. Power Ranger. É 5 contra 500 lá, porque um 1zinho tem uns 500 capangas idiotas. Power Ranger é força Black Panther. Power Ranger é força... Power Ranger, força... Rangers, força forró. É... Força forró, não. Power Ranger, força universidade. Sertanejo universitário. Vamos lá, começar com isso. Então, apresentando aqui mais um podcast falando sobre Power Rangers. E aqui estou eu, FC. Mr. Beer. Aqui estamos apresentando este podcast muito louco. E vamos falar bem e mal. Eu acho que mais mal do que bem. Ou não. Parece que é um fã dessa merda, não sei eu... Não, é minha infância, eu não tenho culpa. Tem sim. Não, tem culpa sim, tem. Na verdade, é a infância de todos. Não é a minha não, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia tem culpa se tu é velho. Eu liguei a televisão e tava lá aqueles caras, 5 americanos, fazendo aquelas paradas que geralmente é feita por 5 japoneses. Mas enfim, eu não tinha muita opção, né, era Globo, SBT... E vamos nessa, vamos assistir, mas eu nunca me conformei. A minha infância é Jasper, Changeman e Flashman, Golofive, Machine Man, Kamen Rider e com muito orgulho. Tá bom, se bem que isso também não deixa de ser um Power Ranger. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Não. Tem uma diferença gigantesca. São Sentais, que no japonês quer dizer esquadrão. Isso é muito diferente. Esse gordo já gosta de aplicativo de celular. Antes, propaganda fora a parte. Isso não é uma propaganda, são esquadrões. Shadar. Sim, mas a grande vantagem desses caras é porque eles não têm, pelo menos eles não se vestem com uma cozinha estranha. Não, é porque assim, olha só. Não, Super Sentai é os Rangers japoneses. Não. As mesmas roupas, não. Os mesmos nomes. Changeman também. Não. Só muda o nome e a roupa. Não, tem uma diferença brutal. As roupas são tem uma diferença brutal. Em Power Ranger, as pessoas não morrem. Ah, isso é verdade. Nos Sentais, cara, eu vi episódio seguido, personagens principais do início da série se lascando. Tinha sério, o robô se lasca e Power Ranger, ah, meu Deus, o robô foi destruído. Não, é tipo essa parte. Então tem uma, é um emburrecimento de um produto. E isso daí não tem como eu concordar com uma parada dessa. É, assim, tipo, é muito. É, tem algumas coisas que me intrigam no Power Ranger, né? Por isso que eu acho que eu odeio tanto. Que é o fato de eles realmente, como o Darkhold mencionou, eles não morrem. Entendeu? Eles não se ferem, cara, não sai sangue. Não, não, não. Isso daí é explicado na tradição japonesa. Por que tem que estar em faísca, cara? Não, eu vou lhe explicar. Vou lhe explicar. Explicação. And here we go. Tá, o conceito da faísca é o seguinte. Nas lendas japonesas, olha aí, que já mostra que não combina, o sangue, vamos dizer assim, as pessoas normais têm sangue, certo? Yes! Uhum. Já quando uma pessoa é uma entidade mais sobrenatural, ela tem uma energia no lugar do sangue. E aí o que acontece com essa energia? Ela evapora. É como se fosse o sangue, ele é... Ai, esse gordo, esses celulares. Hoje é o dia. Ah, tava tranquilo. Tá, o que acontece? No, nas tradições japonesas, o sangue do demônio, por exemplo, ele, como é que pode dizer? Quando tu cortava um demônio, não saía sangue, saía fumaça, que teoricamente é do lugar de onde ele veio. É uma mana lá, é uma substância, me parece que é maju. Tinha até Inuyasha muito disso. Macumba. Não, enfim. Aí qual é o lance? O que, que eles puxaram para as séries centais? Eles adaptaram, porque as pessoas das séries centais são pessoas sobre-humanas, então eles não podem mostrar sangue. Então no lugar do sangue eles colocam vapor. Ou seja, ia dar. Faísca, luzes, purpurina. É uma representação, mas... É uma explicação boa, mas ainda não me convenceu. Tá. Bem, ainda tem outros detalhes. Tá. Por que as Rangers não são peitudas? Bem, não, porque, verdade, são porque são atrizes japonesas por debaixo do uniforme pra gente de conversa. Não americanas pra gente de conversa. Olha só. Uma coisa que eu acho que você já deve ter se perguntado. Quando o Megazord é o robôzão lá gigante, com várias partes de outros Rangers, não sei. É quando ele se destrói. Primeiro, a criatura não explode. Ele cai, os Rangers caem do nada, sabe? Como se tivesse sido cuspido, como que ele sai de lá? Tava fechado. E outra, por que as porra não morrem? Eles caem de uma altura do cacete lá. Entendeu? Eu vou só te falar uma coisa: é aí que tá a diferença entre produto original e produto americano. Yes! Cara, quando. Quem não se lembra no episódio de Flashman, quando o. Não sei nem o que é Flashman. De Flashman, quando o Flash King tava lá e tal, aí ele detona o monstro, só que o monstro deixa no braço dele uma parada, uma bola. Aí aquela porra explode. Cara, o braço do robô cai. Aí o robô tomba pro lado, porque a explosão foi tão ferrenha que os caras ficam presos dentro da cabine. Essa é a diferença entre produto e versão americana barata. Puta merda. Não, mas é outra coisa. É uma tecnologia sobrenatural ali, incrível, né? Que nem Star Wars chega perto. Cada um tá lá no seu carrinho, o cavalo, animalzinho lá. Aí começa a se unir. Por que não? Ele tá lá dirigindo aqui numa salinha, fazendo sua parte. Aí quando o robô se forma, já tem uma plataforma e eles já estão lá em cima. Como é que o cara lá, o verde, tá lá no pé? Viu? Isso é tecnologia japonesa. É, até tem esperto. Futuro, é coisa de outro mundo. Cara. É totalmente de outro mundo, bicho. Não sei porque. Assim, essa questão de eles pegarem. De, quando eles receberem um ataque, entendeu? O tiro pegou lá no, na caixa prega e, pô, bicho, tá acertando. Eles estão pulando lá, fazem umas poses assim, pra se machucar. Eles pegam assim, quando eles vão ver, eles pegam em partes que eles nem se machucaram, nem foram tocados, entendeu? E essa questão da pose: é pose pra falar, é pose pra se machucar, é pose pra andar. Puta merda, cara. Americano é foda. Faz armas de plástico, suas paredes de isopor. Os seus prédios de isopor. Sua cidade de isopor. Aquela maquete aqui. Seus monstros de isopor. Aquela maquete é impressionante. Com zíper, aliás. Eu me pergunto, será que vocês usam essa maquete em todas as versões dos Power Rangers até hoje? É, porque as cidades sempre tem uma semelhança. É? A pedreira eles usam. Não, a pedreira. Agora vamos ser lógicos aqui. As histórias dos Rangers é praticamente igual. Chega um cara lá, do espaço, sempre é um cara do espaço. Ah, eles até que deram uma variada. Uma vez foi um demônio, outra vez foi um... Não, enfim. Força o cara do... chega lá, fala, eu vou dominar o mundo. Jura? Ele tem um exército limitado de monstros, mas eu vou dominar o mundo. O que ele faz? Manda um monstro por vez, justamente na cidade onde os Rangers moram. Stupid! Tipo, já não era mais fácil ele mandar pro outro lado do mundo. Todo mundo, bem longe dos Rangers. Eles querem dominar o mundo da forma mais difícil possível. É. Mas aí é que tá a vantagem entre Power Rangers com as séries clássicas de Sentai, dos Esquadrões. Olha aí, Lubeck, que tu falou. Power Rangers, Força da Favela. Em cada episódio, eles mandavam pra uma cidade diferente. Pelo menos na versão original. Quer dizer, tinha uma variação. Agora, todo dia. Ah, não sei o quê. Olha o centro da cidade. Alameda dos Anjos. Alameda dos Anjos. Alameda dos Anjos. Mesmo lugar, bicho. O que eles querem lá? Sempre aquela pracinha lá. Não, né? Se tivesse lá, sei lá, tipo, fosse como Evangelion, sabe? Tivesse... lá, ou um selo, ou alguma parada muito importante, muito foda lá que a gente vai se proteger, tudo bem, é aceitável. Lá, mas porra, os caras tão vendo que lá tem uma linha de defesa com um robô gigante. Ah, vamos lá, cara. Atacar o outro lado do mundo, cara. Porra, o Japão tá bem ali, tá desprotegido. Não, se bem que lá no Japão tem monstro pra caralho. Não, nem precisa de Ranger. Não pode ter ali, não precisa. Começa a dominar o mundo pela África. É, lá não tem nada. Não, é aí que tá. Não tem nada, não tem o que dominar. Só chegar lá e estacionar, meu amigo. Sim, aqui... Pelo Canadá, então. Aqui vamos ler aqui umas características dos Power Rangers, né? Vamos claro lá. Que não são as originais. É, não são as originais, mas vamos ver aqui. Mas é muito melhor do que as originais. Primeira característica, sempre que recebe um chamado, o Ranger Vermelho, que vive gritando, vamos nessa! E como um passe de mágica, eles aparecem no local, vindos como se fosse do céu, dando umas cambalhotas e simultaneamente atacando o inimigo. Ou seja, é isso que eu tô falando, pô, essa porra desse negócio de pose. Quando eles correm, eles têm que fazer uma pose, tipo, eles vão correndo, fazem uma dancinha assim, parece que estão dançando balé. Isso é a porra da padronização, meu amigo. O Imetro tá pegando pesado. Não. Vocês têm que ter pose número 799 ISO 2003 pra, cara, pra cara, atacar o monstro. Minha característica favorita é, após serem supostamente atingidos, eles voam 17 km de distância, dão 111 mortais, 347 calham botas, onde antes de caírem definitivamente, e aí quando se levantam do chão, sente locais, dores em locais que não foram acertados. É porque é tão rápido que tu não vê. Os ataques são em alto ataque. Como é que é o nome que chama? Velocidade sonora. Não. Olha aí, todos os Rangers, supostamente, no mínimo, tem um robô gigante que luta com Kung Fu. É. Eles lutam com Kung Fu. Kung Fu, pô! Não, outra coisa. Se fosse americano mesmo, aquela porra, eles lutavam rugby. Não, coisa americana. Imagine. Mas é um fator importante aí, Kung Fu. Os Rangers, do nada, cai lá o reloginho do céu. Um 5 nerd sempre excluído da cidade. Bande o babaca. Pegou o reloginho, virou um mestre expert no Tata. São os 5 Ben 10 do. Pegou, virou um Jack Chan. Assim, agora imagine, vamos tentar imaginar um Megazord aqui no Amazonas. Nossa. Anaconda. Tem que ter. Anaconda. Cara, o que eles iam lutar? Capoeira? Olha aqui. Tá bom, peraí. Amazonas. Seria um braço tamanduá, a cabeça ia ser uma onça pintada. É. As pernas. Mico leão dourado. A anaconda ia ser a espada. Justo. Rangers. Bicho preguiça. Bicho preguiça seria o tronco. E só pra sacanear um peixe boi. Peixe boi como uma perna, né? Um peixe boi de perna. Aqui outra característica interessante, ó. Os Rangers não possuem outros amigos além do grupo dos Rangers. Realmente, a gente não vê que ele tem outras pessoas assim que eles têm contatos. Então, confirmando aqui o que o Mr. B falou, são nerds excluídos socialmente, porque não é possível, a gente só vê eles falando entre si. Não. Nenhum deles possui namorado. Tem o Book e o Skull. cara. Que não é grande coisa, cara, mas... É, realmente, tem aquele grupinho e tal, mas aquela coisa de americanizado, sabe? Tem aquele grupo social, o resto é tudo fracassado, que não estão com eles. É. Os losers. É os losers, infelizmente. Tá. É, aqui vamos tocar numa coisa interessante que fala aqui sobre o começo de tudo. Não. O começo de tudo nem precisa dizer. É, né? Vamos pular essa parte. Vamos copiar. Deixar de parte. Vamos ver. And here we go. Olha só. Eu só me lembro que eu liguei uma vez na televisão, tinha 5 americanos fazendo coisa que era pra ser japonês. Japonês fazendo. What the fuck, guys? Eu olhei assim. Eu até que tolerei os primeiros episódios. Juro, eu tentei. Zordon e tal, só que, cara, só tem uma coisa que causou horror pra mim. Um horror tremendo. Se chama Alpha. Ai, porra! Ele só faz isso, bicho. Ai, eu acho que é uma mulher esse robôzinho. Ele não acha porra nenhuma. O que que ele... Pô, um robô, cara? Cara, vamos analisar a tecnologia do Alpha, tá? Ele tem uma panela de dois walk na cabeça. Eu acho que isso aí é uma nave espacial que tem na cabeça. Um raio. Peito. É o Shazam. É. Capitão Marvel processa ele. As pernas e os braços. A mobilidade dele, sabe? Parece que ele tem perna. Ele anda como se tivesse cagado. Agora vamos... ao sentido lógico. Zordon é teoricamente a criatura mais fora do universo. Uma cabeça que fica dentro de holograma. Deve ao aquário, pra ser mais exato. Tá. Não, mas essa questão aí, de mais. Aí aqui está. Ele tem tecnologia pra caralho. Por que diabos ele tem aquela porra chamada Alpha lá pra apertar botão naquele laboratório? Me pergunto isso. Outra coisa. Peraí. O Alpha não tem nada a ver com o Zordon, não? O Alpha é dos Rangers do espaço. Não, isso aqui, não, essa ele já é desde o início. Cara, o Alpha. O Alpha é desde o início. O Alpha tá lá desde a primeira temporada. Ele simplesmente retornou do Power Rangers. Verdade. Cara, assim, outra coisa interessante é sobre o Zordon, que ele falou aqui. Ele é um fodão. Porra, bicho, mas qualquer um pode chegar lá na cama onde ele tá deitado lá, chegar, pegar uma facada assim, puf, já era pra ele, porra, que é foda. É a feiticeira do He-Man, meu amigo. É a parada do feiticeiro do He-Man. Sou foda. Aí qualquer coisinha, ai, meus poderes estão falhando. Não, meu amigo, não. Isso daí não me convence. Mas tipo, o Zordon é uma cabeça dentro de um pote de vidro. Em teoria, segundo o que eles tentaram passar pra gente, é um holograma de um cara que tá lá na casa do caralho. Tipo, o que diabos? Com a tecnologia de fazer robô gigante, por que, que ele não comprou, sei lá, uma wireless, um meio de comunicação melhor? Que porra é essa? Realmente. Agora, vamos aqui, é um assunto interessante. É, quem já não tentou, aí, que tá vendo aí nosso podcast, fazer, quem participa de cosplay, né, fazer cosplay de Power Rangers? Graças a Deus, não. Não. Cara, eu já vi uns cosplay que são... Puta que pariu. Aqueles caras que são gordos, que é fazer Ranger. Não, pior é os caras adultos vestidos comprando fantasia pra criança. É, aí é horrível, gente. Tu é doido, é uma coisa assim, é horripilante demais. É por aí. E falando dos vilões, vamos lá, os vilões. Cara, eu não tô lembrado do nome, aquele tá cara que tem uma orelha gigante, que é do Turbo. Turbo Power Rangers. Orelha gigante. Tá, vamos começar a debater. Vamos do início, tá? O ano era 94, 96, por aí, eu acho. Aí tá, liga a primeira temporada. Qual era a primeira temporada? Zordon chegando na Terra, quem é que tá aí? É a feiticeira, né? Eu esqueci o nome dela, que tem um chapéu de um gorro com dois chifres assim. Yeah. É aquela feiticeira. Parece até a. Pega aí, deixa eu ver aqui. É a Rita, parece? É a Rita mesmo. Rita mesmo. Aí tá, ela fica lá fazendo merda pra caralho, não vence eles, que o herói americano é fogo, não pode perder. Não, mas é o seguinte, ela não vence e tal, né? Só que o fudão lá da história é o Rock, o Ranger Vermelho, né? O primeirão. Tem que ser o Ranger Vermelho. O Rock. Aí ela não consegue vencer os caras. Ah, o que eu vou fazer? Vou criar o Ranger também, o Ranger Verde. Ui. Aí contra o Tony lá, acho que ele era surfista, né? Quentista, eu acho. Diferença? Sim, claro. Aí... ela encontra lá, ei, quer ter Ranger? Aí dá lá mofadão. Quer ter Ranger? Não, chega com dá qualquer... Dá um mofadãozinho verde lá pra ele. Chega com qualquer um imbecil lá. Chega com... Tu quer ter Ranger? Chega com uma capetina. Oi, você quer ter Ranger? Eu quero lhe usar. Aí tá, qual era o lance do Tony? Por que, que ele queria matar todo mundo? Ele não fez nada, ele tava sendo possuído, ele tava sendo controlado por ela. Então, quer dizer que ele usou magia negra, então, né, cara? Ele pegando catapanda. Ela era uma bruxa, então não esperava muita coisa boa dela, né? Aham, verdade. Tá, tá, tá. Aí ela faz merda e vem o Lord Zedd. Cara, a única coisa que eu me amarro pode. Porra, cara, Lord Zedd é. Lord Zedd, o design dele era bom. É, muito bom. Única... Aquele cara cheio de esqueleto. O problema dele é que ele era também um outro Zé Ruela. Que começou a fazer merda. É. Falar não, merda. Não, o que eu achei do caralho no Lord Zedd, porque assim, que ele chegou tocando terror. Primeira coisa, deu um level up nos soldados, aquele boneco lá. Deu um level up nos soldados. Depois ele simplesmente abriu uma cratera, jogou os Megazord lá e pronto. No problem. Tipo, o cara chega arrasando. Depois começa a fazer merda. É sério, tipo... Como, cara? Como? Aí cai naquele lance, vamos mandar um monstro de cada vez. Por quê, cara? Por quê? Porque sempre um pega todo mundo e joga em cima daquele centro de comando. Acabou! Tanto é que eles fizeram isso na terceira temporada, logo depois do Power Ranger Turbo. Tem um episódio, cara, que eu me amarro nesse tipo de episódio, que os caras se meio desculacham com os ninhos. É, né? Eles chegaram, cara. Foi todos os humanos, foi Lord Zedd, foi Rita, foi todo mundo, foi a irmã da Rita... da terceira temporada. Cara, todo mundo... Não, irmã do Lord Zedd. Todo mundo simplesmente chegou lá e tocou o terror no centro. Acabou. Não tem essa de Zorda, não tem Megazord, não tem o caralho. Simplesmente chegaram... Acabou. Por que isso não? É. Olha, uma coisa interessante assim... A única coisa que eu gostei do Power Ranger... Power Ranger no espaço... quando o Ranger vermelho se transformou naquela porra... aquele Ranger musculoso. Are you gay? Aquilo pra mim foi legal. Até eu ver ele apanhar. Acabou pra mim também. Como assim que apanhar? Passou uns 3 episódios sendo foda. Ele se transformava lá, ninguém ia bater nele. O Andrews. É. O Lourinho. Até que chegou um inimigo espaço. Lá... E fudeu ele, já deixou ele cá. Ele tinha um especial lá. É, ele usava um especial. Quadrado, na verdade, foi sem querer, foi na merda. Uma menina chegou, apertou o botão lá do relógio dele. E ele ficou doido lá e se transformou num Power Ranger musculoso, cara. Bombado que voa. Deixa eu ver se eu entendi. Os caras recebem poder. Congratulations! Não recebe manual de instruções. Aí vem uma cunhetanha de não sei da onde, aperta o botão errado. Oh, a nice new toy to play with. Ó, sou o cara mais forte do mundo. Cara, sério mesmo, esses caras são a maior comédia. É. Esses bichos. Não, mas tipo, o Power Rangers que foi meio bizarro foi o da selva. Pô, cara, o Power Ranger da selva. Que tipo, olha a parada lá. Ah. Uma bolinha. Uma peteca. Ele enfiava na bunda, no mínimo. Uma peteca colorida, cara. Olha uma peteca. Aí cara, aí o Ranger diz, pô, mas ela é vermelha. Toma, Ranger vermelho, pega. Aí, por quê? Porque tu tá vestido de vermelho, porra. Aí ele pega uma petequinha vermelha, fica olhando lá. Aí ele vai pra porrada. Aí tá apanhando, pô, vou usar a peteca. Ele vai jogar. Ele joga a peteca. Sai a porra de um gorila! Um gorila gigante! Entra de uma porra! Um gorila! Estamos baseando nessa merda, vendo, digamos assim, pequenos trechos da série, analisando ela, galera. Cara, um Ranger também muito louco, que pior do que o Zordon, foi do Super Patrulha Delta. Aquele cachorro. Pô, não. Isso daí eu achei pelo menos decente, porque eles tentaram inserir outras raças além da humana. É. Temos que dar o braço a torcer, não podemos só jogar. Ficou uma coisa tipo... Ficção científica, né? Tipo, e tinha toda aquela discriminação, né? Que eles eram o Esquadrão 2. É, era tipo, a segunda melhor equipe. Tipo Transformers. É aqui, ó, como é era o nome dele. Tá. O Sky, o filho do Andrews. Hã? O Sky, é o filho do Andrews, do Ranger vermelho do espaço. Tá bom, então... Que o sonho dele era ser o Ranger vermelho. Deixa eu ver se eu entendi direito. Olha a história. Ah. O cara passou a vida treinando lá na Super Patrulha pra virar o Ranger vermelho pra seguir o legado do pai. Aí chega um mendigo que mora na rua... Um humano, um morador de rua lá que luta capoeira, sei lá. Um pagodeiro. Pagodeiro, com cabelo rastafari, que chega, e rouba o lugar dele de Ranger Vermelho. Justo, eu acho. Cara, agora pense. Isso aí é a parada das cotas, não é? Olha aí, ó. Sky, o melhor do Esquadrão B. No manejo das armas, nas batalhas, por isso que acho que deveria ser o Ranger Vermelho. Como um dia seu pai foi. É organizado e precisa do que faz, e sempre faz regras. Por causa do seu orgulho, blá blá blá. Blá blá blá. Olha, por causa do seu orgulho dele pra ser o Ranger Azul, Sky não gosta dessa decisão. E desafia a autoridade de Jack, o cachorro. Não, é o cachorro. Não, o cachorro não. O Jack é o pagodeiro. O pagodeiro. É o capoeirista. Agora... Olha o que fala aqui, ó. Ó, Jack apareceu, cresceu nas ruas. Ó, Jack cresceu nas ruas, nunca gostou de aceitar ordens. Porque ele é perfeito. Seu sonho sempre foi ajudar os oprimidos. Junto perfeito com o ambiente militar. Sim. Claro. Óbvio. Ó. Super Patrulha Delta, blá blá blá. Vamos ver se tem direito. Vamos ver se tem direito. Eles pegaram, a polícia chegou lá, prenderam o pagodeiro, deu uma cacetete no pagodeiro e viraram pra ele e falou: Extreme Force Authorized! Você vai dar um bom policial. Justo. Justo. Pois é, aí agora o cara passa a vida dele treinando e perde o lugar dele pro pagodeiro. Oh, não! É complicado. Tá bom, vamos ver outras bizarrices. É, esse aqui, né? Ah, esse aqui. Cara, tá bom. Já não basta eles pegarem a porcaria da série japonesa, picotar ela, colocar um bocado de... fazer o preconceito racial nipônico e colocar um bocado de gente branca americana e ainda coloca o samurai do lado. É, cara. Power Rangers samurai. Show de bola. Tá bom. Não, é show de bola porque ali é que tem uma ranger... Peraí, voltei. Cara, tem título original. Porra. Cara, olha o que fala. A temporada se inicia com uma continuação direta da anterior. Ah, não. É que esse aqui é o Ranger Super Samurai. Tem diferença? Tem. Tem a Ranger Samurai. O Samurai é, só é 3. Tipo o Naruto Shippuden. É o Naruto Shippuden. É, porque o Samurai tem 3. É o azul, o amarelo e o vermelho. Aí aqui não, já chega mais 3. Que é o azul marinho... E o vermelho vinho. Que é o visor, aquele dos visores. Tá aí, ó. Tá é o Metabi, é o Metabi. Esse Ranger aí não tem seu preconceito. Mostraram os Rangers novos. Azul marinho e vermelho vinho. Eu já. Tá. Vamos lá. Olha, Ranger vermelho. O azul, o rosa. Cadê? Elemento fogo, o Zord é o leão, cara, esse aí é louco. O barão. Esse aí é louco porque, tipo, o pai do vermelho é o Ranger roxo. Hã? É o Ranger roxo. É um verdadeiro Akuigis isso aí, né? É verdade, quem tá do mal e tal. Na verdade ele era o branco. Tá bom. Ele foi dominado e virou roxo. Nossa, deve ter dado até ficar roxo. É, só pode. Vamos ver aqui. Que palavra é essa? Folding Zord. Cara. Cadê? Folding Zord, cara. Isso aqui, que isso aí? Folding é um Zord forte. Olha aí, olha o Ranger vermelho. Olha como o Ranger vermelho é fudão. O Zord dele era um leão, um tigre, um tubarão e um touro. Agora olha o azul. Dragão e peixe espada. Caramba, se não fosse... Pior é o rosa. Zord e tartaruga. Só. Tá bom. Porque sempre o vermelho... Aliás, uma nova versão de Santo, nosso panteão de Megazord da Amazonense. Vamos ver. Zord Tracajá. Ah, Zord Tracajá. Zord Tucunaré. Justo também. Vamos ver. Vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar. Temporada. Tá. Teve a primeira Power Ranger. Tá, Rita Repulsa e tal. Cara, não posso deixar de. A gente não pode deixar de falar do Turbo, cara. Tá. A gente chega lá. Tem o Alien Ranger, tá. Alien. Esse eu nunca vi, cara. Tá bom. O que aconteceu? Vamos sobe aqui um pouquinho. Vamos subir aqui. Ah, subir o que, cara? Ai, esquece. Alien Zumbi. Alien Zumbi. Olha. Nossa. Tem gente zumbi no Power Ranger. Tá. Ai, meu Deus. Que merda é essa? Ai, meu Deus. Ai. Ranger Alien Branca. Nossa. Agora é o Alien. Está, olha, Ranger Alien Branca, Ranger Alien Vermelho. Aí, vocês começaram a perceber que o preconceito está chegando até na televisão, né? Porque a gente não está mais vendo o Ranger preto, né? E cadê o verde? O verde seria o único representante dos do Brasil. Do Brasil inteiro. No mundo e com cortando aí. Borgs de combate. Nossa. Que porra é essa, cara? Os Borgs de combate são robôs colossais humanoides dos Alien Rangers. Olha, ele tenta exaltar o máximo possível. Robôs colossais humanoides. Tipo, cada. Cada é um gigante. Espécie, cada espécie de Ranger tem um nome para seus, seus Megazord. Por que eles não padronizam essa porra? Olha, você vai ver, então, Megazord, modelo, agora, modelo como é que você não é o que a gente acabou de ler? Para. Não deu, eu não quero nem lembrar. Folding Zord. Não quero nem lembrar essa porra. Cara, Folding Zord. Borg Zord. Esse Borg Zord. Tá bom, vamos com parte. Tá, vieram Power Rangers, aquela série clássica, aí depois virou. Depois começou com animais pré-históricos, depois vieram animais místicos, depois vieram ninjas. Artes marciais. Que eu me lembro. Foi. Depois veio Power Rangers. Cristais encantados. Cristais encantados. Foi. Aí o chegou o Turbo. Foda, carro. Gente, cara. Aí veio do espaço, né? Do espaço, que era o que era basicamente. Espaço e tecnologia. Ficção científica. Olha, o Ranger da Galáxia Perdida, que é a continuação do espaço. Viagens espaciais. É a continuação, mais ou menos. Aí veio o Resgate, que entrou o comando em ação. Não. Primeiro veio o Resgate. G.I. Joe. Resgate, tá. Força do tempo clássica. Não, voltaram no tempo. Força do tempo é o seguinte, sabe por que força do tempo? Simplesmente porque o superpoder do Ranger Vermelho era usar um fenômeno de um relógio que cortava o tempo, não sei nem o que acontecia com o monstro. Sei que o relógio simplesmente cortava o monstro lá e o monstro ficava tudo preto e branco e depois sumia. Em resumo, eles pegavam um ponteiro, amolavam e tacavam no bicho. Não, mas depois do que ele veio, o que eu falei, força animal. Que dá das petequinhas. Que ele jogava bolinha de gude. Tempestade ninja. Tempestade ninja. Foi aqui o Tony apareceu. Tá, eu devia ter aproximado com isso. Não, mentira. Não. Foi Dino Trovão que ele apareceu. Tá. Como Ranger eu tenho que ficar impressionado de alguma forma. Aí veio o SPD, Super Patrulha Delta. Policiais espaciais e Águia. E o Pagodeiro. E o Pagodeiro. Força Mística, que é o pai do Ranger, Ranger Roxo. Opa, Mística, calma aí. Chegamos lá no ponto. Tá bom. Cara, roupas apertadas e eles meteram uma capa. Isso. E aí? Qual é o mago, cara. Eu acho que esse Power Ranger foi inspirado em algum RPG, alguma coisa assim. Não, e aí que eu falei do Ranger Roxo, é o pai do Vermelho. Tá, eu continuo perguntando. Eu devia ficar impressionado de alguma forma. Tá, aí depois vem que é a Operação Ultra Veloz. Esse aqui é o seguinte: eu vou aprender. Que esses nomes, bicho? Ultra Veloz, Ultra Mega. Não, porra, é o seguinte: esse aí é porque é tipo meio que um parecido com o Turbo. Turbo então é Ultra Veloz. Eles são super rápidos. Quem coloca o Turbo em Turbo Nitro? Cara, eles sabem o que eles fazem? Eles fazem as missões deles super rápido. Eles fazem aqui, ó, de novo. Aí veio o Fúria da Selva. Isso aqui é chato pra cacete. Eu não assisto, então bora, né? RPM. RPM é uma banda. É a banda do RPM que Power tá. Power Ranger da Moral. Power Ranger, Legião Urbana. Sertanejo Universitário. Agora, tá ó, agora. Power Rangers Mega Força. Tá. Então tá aí, ó. Mais um nome fumado, Mega Força. Que ainda não saiu, que tá previsto pra 2013. Eu já vou logo falando o que vai acontecer nesse vai Mega uma Força. Merda. Não, eles vão pegar todos e vão tacar de uma porrada só. Então, escrevam o que eu tô falando. Vão pegar todos e vão tacar de uma porrada só. É aquele que a gente viu de especial de 20 anos? Pô, bicho. Mas eu achei que ia ser uma coisa com pirata. Então me diz uma coisa. Esse Power Ranger vai ser o quê? Uns 300 episódios, né? Foi só pra mostrar todo mundo lutando, bicho? Não. Pelo que eu ouvi falar nessa merda, vão pegar todos os Rangers, vão tacar uma ameaça super mega foda e vão jogar todos de uma porrada só pra lutar. Olha o arsenal deles. Mega Force Morpher, Morfador aparelho, ou seja, o relógio do Ben 10. Não. Aloprado. Is fucking golden. Agora vamos imaginar. Não. Vamos imaginar. Se 5 Rangers peidam pra explodir a grama, agora imagina todos. Rapaz, a Terra vai sumir, gente. Cara, nem Freeza realmente, isso. 2012... Chegou. Aí a explosão de todos os reis juntos vai ser... Aí, olha isso aqui, Mega Force Blaster. Tá, tudo tem que ter Mega Force lá. Tá. Mega, é mini pistola. Olha, é Mega Force, é mini pistola. Mega Force, sei lá, pinça de cortar unha. É, esse outro, Mega Force Sword. Espada utilizada pelo Ranger Vermelho. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Agora é uma coisa muito... Falou agora utilizado pelo Ranger Vermelho, me lembrou. O cara lá, o Jamil Grog, já é o monstro. Aí vem todos os Rangers, segura na pistola do Vermelho. E do nada ela fica grandona. Aí cada Ranger pega no pedaço da pistola do Vermelho. Aí todo faz aquela pose lá. Aí o Ranger... E sai. Olha, gente. E o Ranger tá lá. O monstro lá, vai demorar? Gente, essa parada... É agora que chega o disparo. Olha, se você reparar bem, essa parada é meio subliminar. Tem duplo sentido aí. Todo mundo pega na espada do Ranger Vermelho e ela cresce. Não. Vocês se lembram da espada do Lion, Thundercats? Thunder. Thunder. Aí ele puxa Thunder pro lado direito. Thunder. Quando ele faz o terceiro Thunder, ele coloca numa posição fálica e ela cresce. Thunder! Na posição erótica. Tá. Aí ela cresce. É. Aqui, ó. Olha, Mega Force Shooter. Outra arma. Mega Force Shooter. Tudo é Mega Force. Tudo. É. Tem crossbow. Utilizado pela Rede Rosa. Tem crossbow, cara. Tem axe, tem tudo. Ah, falando disso. As Rangers lá em Bonita é a do Preparatória dela. É aquela lojinha. Ah, lojinha. Nunca vi, cara. É, ela é gostosa. Só que parece que é um homem, quando na hora ela se transforma em um homem. Ah, parece um homem? Eu vi um gif animado uma vez que era, tipo assim, acabando com sua infância, tinha a Ranger amarelo, ela fazendo uma pose, só que a, vamos dizer assim, a genitália dela vinha na câmera, aí chegava, ficava com o contorno de um pênis, que era do dublê, já foi. Aí ele abaixava assim, aí fazendo a pose, aí pô. Ah, crap! Oh. Imagina a criança vendo isso, olha. Olha aqui, olha aqui, ó. Ranger é um travecão. Tem esse tal de Mega Force de novo, Power Blaster. Tem uma bazuca formada pela união das 5 armas individuais do Schwarzenegger. Aí, não, vamos entender. Vamos entender como que uma espada, um crossbow, uma axe e uma claw vai formar uma bazuca. Tá bom. Temos um o quê? Uma Codol, eita, perfeita. Tá, temos uma Blaster, que em teoria pode ser sei lá, uma pistola, um canhão. Então tá, pega a crossbow, pega o axe, pega... Não, temos uma crossbow, olha aí. É só pegar ela, a crossbow, puxar o elástico, colocar o axe na ponta, a claw... A gambiarra aí. Aí solta o elástico e vai. E vai, mano. Se pegar... Funciona, velho. Aí, ó, Mega Force Power, aí os orcs. Essa é outra vantagem. Porque pelo menos a bazuca das séries antigas era uma bazuca. Tipo, eram 5 armas. Era 5 armas e, tipo, tu não via uma pistola virar... É, não via uma claw virar uma bazuca. É, uma espada virar uma pistola. Pode ver que era nada, aquelas pistolinhas lá de água. Não, gente. Vira. Olha o nome desse Megazord. Ghost. Cadê? Ghost. Gozei Great Megazord. Vamos explicar. Vamos explicar. Gozei. No japonês quer dizer anjo. Aí, essa última série. Pô, bicho, por que isso quer dizer anjo, cara? Anjo não. É pirata. Armada pirata, alguma coisa assim. É, tô falando que é tão pirata. Pirata, é. Aí o que acontece? As séries porém são adaptadas de algumas séries Sentai. E essa última, Mega Force, vai ser adaptada de Gozei Sentai, Gokaiger. Que é alguma coisa como Armada Pirata. Sim, eles são Power Rangers piratas. Então, agora é o One Piece. One Piece mais Power Rangers. Mas qual é o lance da série original? Teve uma batalha que eles chamavam de Guerra Sagrada, que todos os Rangers dançaram bonito, mas dançaram bonito mesmo. Cara, agora eu vi... Calma, Mr. B. Aí o que aconteceu nessa guerra? Todos os Rangers se lascaram. Aí o que eles vão fazer? Sobrou esse grupo de 5 genéricos, piratas, que conseguem copiar o poder de todo mundo. Eles vão atrás do poder de todo mundo pra fazer que nem as armas, juntar tudo e tacar de uma porrada só. Não, agora imagina, eu vi isso. Todos os Rangers lá, tá vindo de naves espaciais, todos os Rangers se unem, aí vem aquela aura. Agora imagina o arco-íris gigante saindo de lá. Aí, it's raining man. É. Aleluia, it's raining man. Sabe aquela coisa tipo Bob Esponja? Imagina, então aquele arco-íris tá indo assim. Exatamente. É, gente, é. Cara, é... o que eu fico surpreso é isso. Tem um Power Morph Con. Tá. Como é que os americanos. Tá, tudo bem que o americano médio é a criatura mais burra do mundo, provado por Homer Simpson, que é o símbolo americano médio. Como é que eles têm a coragem de fazer um evento só pra Power Rangers? Sério, é um tipo... um evento só pra Ranger? É um evento só pra Ranger. Cara, a parada já é uma cópia descarada. E ainda faz um evento pra ela. Parada aqui. Cara, é, eu não entendo americano, sério. Eu não entendo americano. É, gente, a gente é aquela coisa, né? É cultura, a gente não pode fazer nada. Não, é isso, cara. Porque eu vejo, assim, americano com... um pessoal meio com um ego muito alto. Não, mas temos que admitir, os técnicos são meio criativos na hora de fazer. É. E qual do japonês? Monstro? Como assim? Monstro? Não, mas os monstros são copiados da série japonesa. São os mesmos monstros. São os mesmos monstros, só trocam os atores japoneses pelos americanos. Pelos americanos, e a cena de combate são os mesmos dos heróis japoneses. Sabe quem fez isso? O menino, Saddam Hussein. Ele tinha uma série lá que passava só no Iraque, que era pegado de Sentai, sabia? Really? Nem pesquisa. Pesquisem. Ele era, digamos assim, o Zordon da parada. Ah. Ele tinha um grupo que defendia o Iraque dos invasores. Power Ranger é força... Força Talibã. Por aí, cara. Aí imagina as armaduras, deve ser aquele negócio tipo aquela touca. Escorpião. Xiita. Agora imagine lá, a pistolinha dele de água é uma bazuca. É, bazuca, uma casona, tem aquela carregadora de. Aí, um poço de petróleo. Aí vem aquela pilaionca. Um poço de petróleo, um turbante. Aí os veículos são o quê? Um camelo, né? Não, aqueles brothers do Metal Slug. Ah. Os soldados. Soldadinho lá. É onda, cara. Eita, momento de exaustão. Então, moçada, chegando aqui no nosso final. Eita, nós, é uma empolgação doida aqui. Chegando aqui no nosso finalista, na nossa finalização. Nosso clímax, né? Como chama. Vamos aí fazer uma pautinha sobre a série Power Rangers. O que você diz aí? O que você tem a dar de recado aí para quem assiste a série ou quem é fã? Se mata. Cara! Procura os originais. Eu só digo uma coisa. Change robô, cai o braço. O Flash 5, ele fica preso debaixo da terra. E o Titan King pisa nos monstros. E no Super Sentai, a versão original do Fanta Selvagem, os carinhos morrem, só sofrem vermelho e branco. Olha, gente, eu, como gosto de coisa violenta, eu só vou ficar satisfeito quando vê Power Ranger sendo decepado ali. Ah, isso daí tá profundo. Mutilado, ou então ele decepando o monstro. Aí eu vou estar satisfeito. Feliz. Eu vou estar feliz. Espada laser! Não falta nada. Mano, porque uma espada. Tiro laser no tudo. Uma espada de isopor. Como que uma espada de isopor vai cortar? Não, ainda bota uma luz. Isopor. Fazer sair país. Caramba, cara. Não, mas eu só. A gente tá terminando e tal, mas eu me lembrei hoje, cara, que teve uma cena que ultimamente foi revolucionária. Tocou. Ah! Tira isso da minha frente. Claro. Isso que chocou o Japão foi que um monte deu, digamos assim, uma espadada no personagem. E foi punk a parada. Saiu até a faísca, mas. Saiu a faísca, mas pelo menos ele deu espadada. É, deu espadada, cara. Tipo, procure as séries originais que. Cara. Lá, a japonesinha. É, tá. Lá você vai encontrar a série original, a japonesinha. Lutas originais, principalmente dublês que lutam de verdade. Cara, os dublês da luta. Vai ter um pênis nas japonesas. Não vai ter um pênis nas Rangers, não acredito. Não vai ter. É isso aí, gente. E aqui estamos terminando mais um podcast polêmico de alguns, engraçado para outros. Se você não gosta disso, você odeia a gente por causa disso, dane-se. A gente odeia Power Ranger. A gente não pode fazer nada. É, isso daí é uma coisa que. A gente só lamenta por você. Mas se você também odeia, entre na turma, dê aí o seu brother aí no nosso. Você pode dizer, é pra criança, eu digo, na série do Japão passa em horário nobre. A série que tu assistia quando. Na Band, japonês. E na Manchete, passava em horário nobre. Era coisa pra macho, não é essas coisas pra infantilizado, não. Eu digo, E por favor, não confunda um Teletubbies com o Power Rangers. Por favor. Não. É isso aí. Verdade, então, o quê? Fala. Nada, não vou nem falar pra vocês esquecerem de mensagem de Facebook. É, pode até odiar a gente não se importa. E nem acessar o nosso canal, por favor. A gente tá esperando lá a inscrição de vocês. Likes, muitos likes. Alimente nosso porquinho. É, somos mercenários, precisamos de likes pra gente viver. Nós somos os Rangers, os regionautas da vida real. Nós lutamos com essas paradas sem megazords. Regionautas. Nossos megazords estão... São nós mesmos, né? Então. A regra básica é pega ali, monstro, entidade, a capeta, creula e atira, velho. Como cara, somos os regionautas. Ou regonautas. Não, quando a gente tá em fuga, a gente é regonautas. A regonautas. É isso aí, galera. Então, vamos dar um tchau aí. Aqui o FT. Falou. Ah, isso é uma maldição, meu amigo. Ele vai sair de dentro do pod do iPhone e vai beijar. Aí, estamos evoluindo. Tem gente ouvindo a gente pelo iPhone? Não. Duvido muito. Aí, eu sei que vai ter alguém ouvindo a gente pelo iPad. Ou pelo Galaxy Note. De mau gosto. É bom sonhar. É bom sonhar. Não, eu tenho certeza. Então é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Beijo na bunda. Falou. Cara de maçã. Ah, não! Bota o sonzinho, bota o sonzinho. Não, peraí. A gente sempre... Momento o sonzinho. Não, a gente sempre não. Não, a gente sempre termina com a pergunta. Do Beck, é a sua vez. Ah, é a vez? É. Uma pergunta? Daí eu chamo. Se você fosse... Se uma entidade cósmica virasse pra ti e falasse, eu quero que você seja o Ranger Rosa, o que você faria? Eu. Dois eu. Rapaz. Cara, eu ia fazer o seguinte. É do Alfa, né? Eu ia falar isso. Ou então tá. Ó. Alpha. Isso é mais uma prova de que você não deve usar drogas. Eu ia comer o Alfa. É isso aí, gente. Até. Fui. Tchau.